ZYD 800, 90,5 MHz. Excelsior FM, São Paulo. Como é que você quer que sua mensagem comercial chegue ao consumidor? Assim? Mais veloz. Aí imagine, quando ouvinte, ela corre mais do que isso.